Será que um dia nós vamos viver? Se ser refém da guerra, matar ou morrer? Será possível construir um bom lugar aqui? Sem ter que fingir, saber que pode sorrir. E ninguém vai proibir a gente de ser feliz. Conquistar o que é nosso passo a passo, meu bom juiz. Olha por nós, aqui, os filhos do mundo. O pecado criado pelo homem mudou tudo. A maldade que circula entre nós faz fã. E a inveja traz no beijo um gosto de maçã. Veja, sinta, entenda. O coração que pulsa é o mesmo que condena. Não se surpreenda, ó conquistador. Seus passos guiados pela bênção do Criador. Sangra, chora, ora. Sou um sonhador em busca da glória. Changing skins, cambiar la piel. Ready, batalla, dispuesto, pero alerta. Dios al oscuro refugio. Atlas, left the dark shelter. Mutación, mutación. A new sun, un nuevo sol. Celebration, celebración. A new you, tu nuevo yo. Changing skins, cambia la piel. Crazy but Santa, loco pero en el centro. Sale la revelación, mutación, mutación. Mutation, changing skins, cambia la piel. Mutación, mutación, mutación.